vai implantar essas raios nos outros estados, as cidades desses outros estados limítrofes àquele Espírito Santo. Vamos dar aqui exemplo. Mas com muito carinho você me tratou. Fiquei arrepiado quando me beijou. E naquele instante saquei todo o lance, o nosso clima de romance. Sem querer me apaixonou. E em quatro paredes você me envolveu. Deixou seu corpo todo entregue ao meu. Depois do amor pensei que era seu dono, mas peguei no sono. Só acordei com os teus seios. E você foi embora. É muito mais música. Eu agora estou me sentindo um grande fracasso. O meu coração se desfez em pequenos pedaços. Falei pra você ir embora e não voltar mais. Eu não mais te amava, era tarde demais. Nosso caso de amor tinha chegado ao fim. Mas a verdade é outra, te amo, meu bem. Não pensei que você fosse embora de vez. Me perdoe e volte pra mim outra vez. Volte, amor. Volte, amor. Volte. mas a vontade do meu coração. Por favor, volte amor, volte amor, dê uma chance outra vez pra nós dois. Por favor. Pra você ir embora e sair da minha vida. O ciúme me fez eu cegar e perder a cabeça. Eu agora estou lhe pedindo pra você voltar, trazer felicidade outra vez pro meu lado e sentir o sabor de uma nova paixão. Volte, amor. Volte amor, faz a vontade do meu coração, por favor. Volte amor, volte amor, volte amor, dê uma chance outra vez pra nós dois, por favor. Volte amor, volte amor, volte amor. Faz a vontade do meu coração, por favor. Volte amor, volte, volte amor, volte amor. Dê uma chance outra vez pra nós dois, por favor. Volte amor, volte amor, volte amor. Sua raiva em duas horas de prazer. Oh! Atualizado. Que vai dar uma volta e vem me ver. Um abrigo ou outra de vocês. Eu nem conheço ele, mas já me sinto culpado. Tá aqui. Segundo, cê não tinha que ligar pra mim. Mas você ligou e eu atendi. Eu penso não, mas falo sim. Bem pior que eu, você, que não deixa ele nem deixa de me ver. Bem pior que eu, você, desconta sua raiva em duas horas de prazer. Bem pior que eu, deixa ele nem deixa de me ver. Bem pior que eu, você, desconta sua raiva em duas horas de prazer. Eu venho porque eu não tenho nada a perder. Já você. Você ligou e eu atendi. Eu penso não, mas falo sim. Bem pior que eu, você, que não deixa ele nem deixa de me ver. Bem pior que eu, você, desconta sua raiva em duas horas de prazer. Bem pior que eu, que não deixa ele nem deixa de me ver. Bem pior que eu, não tenho nada a perder. Já você. Sucesso! você duvidou que não existia mais resquícios de amor. Saiu perdida na vida, ficando por ficar, e não contava que a saudade ia te encontrar. E agora tá aqui, mas fiquei sem você e me acostumei. Pensei que quando te encontrasse ia tremer, mas eu nem balancei. Zerou, não sobrou nada. Você é a minha ferida curada. É que o frio na barriga, a saudade esquentou. O amor que tinha a distância zerou. Não sobrou nada. Você é a minha ferida curada. Preocupa não, que essa dor aí logo passa. E me acostumei. Pensei que quando te encontrasse ia tremer, mas eu nem balancei. É que o frio na barriga, a saudade esquentou. O amor que tinha a distância zerou. Não sobrou nada. Você é a minha ferida. Acertar a cabeça do frio. Tava aqui com a saudade esquentou. Acertar a cabeça do frio. Acertaram a cabeça do Filipão aqui com o Rádio. Acertaram a cabeça do Lício. Acertaram a cabeça do Lício Felipe com o Rádio. Com certeza é uma dor aí logo passa. Dá um close. Dá um close na semana dos fogões do aniversário Paraíba. Tem fogão pra todo mundo. Veja as ofertas. Fogão quatro bocas compacto 56 litros. Perfeito para assar tortas, bolos e lasanhas. Em 10 vezes de R$46,90 mensais. Fogão seis bocas acendimento automático total e forno autolimpante em 10 vezes de R$75,90. Toda a linha de fogões com entrega grátis. Já pensou um plano de assistência familiar que atende 24 horas e com muitos benefícios para você? Só o Funeral Prev tem convênios em clínicas médicas, farmácias, desconto no gás de cozinha e empréstimos de materiais ortopédicos. E em caso de óbito na capital do seu estado, vamos buscá-lo sem custos. Faça já seu plano Prev em uma unidade mais próxima ou entre em contato pelo número 0800-00-000-61. Oferta, oportunidade, facilidade, agilidade, possibilidade, prontidão, preço baixo, promoção, novidade, variedade, entrega e montagem grátis. Gente, tudo isso tem no Niver Paraíba e parcelinhas que cabem no seu bolso. O aniversário Paraíba é bom pra todo mundo. Sim, não espere mais, realize agora os seus sonhos. Aniversário Paraíba. Dezesseis horas e 14 minutos.